Para acompanhar reivindicações de diretores de escolas municipais de Foz do Iguaçu, a secretária municipal de Educação, Schiller de Carvalho, realizou visitas nas instituições da cidade. As escolas municipais Séries de Ferrante e Rosália do Amorim Silva foram as primeiras a receberem a visita da secretária junto à diretora de ensino fundamental, Lisiane Vec de Souza. As visitas foram iniciadas no começo desta semana. A proposta é analisar a situação de cada escola em específico. As primeiras a serem visitadas serão as que oferecem ensino fundamental. A escola municipal Séries de Ferrante estava precisando de uma zeladora e merendeira e teve o pedido atendido. Outra instituição visitada foi a escola municipal Rosália do Amorim Silva, que teve suas reivindicações anotadas e hoje aguarda por melhoras. De acordo com a secretária de Educação, estas visitas são importantes e necessárias para que seja acompanhado de perto cada situação. Segundo a secretária, as visitas terão continuidade e as soluções serão providenciadas na medida do possível. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.